Ele tão manso veio à minha procura e eu lhe encontrei. Na lama do pecado estava afundando quando lhe gritei: Senhor, a minha vida está por um fio, ouve-me, Senhor. Fui salvo pela fé, no nome do Senhor. Estava amarrado e preso no pecado, Ele me libertou. Fui salvo pela fé, no nome do Senhor. Estava amarrado e preso no pecado, Ele me livrou minha vida morrendo na cruz. E firmando meus passos em seus caminhos, Ele me conduz. Agora minha vida está firmada no meu Senhor. Hoje eu te amo e também proclamo meu libertador.